Trabalhando para o seu filho Carmo de Paranaíba. Supermercado Grau, vendendo subvenções de alimentos, produtos para limpeza, tecidos e plásticos, alumínio, lenços, artigos para presentes, sempre pelos menores preços de toda a região. Supermercado Grau, a carburança de proposta da zona de casa. Coleiro, 632, telefone 850270 e 851599. Muito bem, Simão Costa. Para comemorar os bons momentos do seu dia da festa, sempre na tarde. Cerveja e outros momentos, sempre o melhor sabor. Na tarde, o melhor cerveja do Brasil. Refrigerante em parte, a alegria da festa. Na tarde, em carne, o mais 14 mil, sempre o melhor sorte em companhia. Na tarde, a marca oficial do Carnaval do Rodrigo. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Faltando 5 minutos para uma hora. Amanhã, às 19 horas, direto da Praça do Israel de Carvalho, estaremos de volta. E a partir das 23 horas, com o Carnaval do Porto de Terra do Sul. Primeiro noite foi um sucesso, segunda noite está sendo um sucesso, tivemos a batida aqui também. E foi um sucesso, e a gente espera que até o término do Carnaval aqui do Porto, tudo seja sucesso, na paz de Deus e também com muita alegria. E boa noite ao todos os amigos da Rádio Floresta, ao Eugênio Alves, que ficou aí, curtindo o Carnaval com a gente. E amanhã nós estaremos de volta. Até lá. Rádio Planeta de Carmo do Paranaíba. CYL 319. 1.320 kHz. Som da nova geração. Mais uma etapa que se encerra. Mais uma jornada de trabalho de boa comunicação. Mais uma vez, a Rádio Planeta esteve ao seu lado, levando música, informações, esporte, notícias e aquele calor humano. Esperamos continuarmos juntos novamente amanhã, a partir das 5 horas. Boa noite da sua Rádio Planeta.